Tá querendo um lovinejo, gostou de pingar no beijo, na pegada que destrói, original do cowboy. Vai, vai, vai, joga na palma da mão, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja. Dorme com ele do lado, comigo é acordada a noite inteira. Não adianta mandar flores, nem te chamar de neném, se na hora da pegada as manhas cadê não tem. Tá querendo um lovinejo, gosto de pingar no beijo, a pegada que destrói, original do cowboy. Tá querendo um lovinejo, gosto de pingar no beijo, que te faz virar o zói, original. Chora, gaiteiro, chora, chora, chora, vai. Curitiba! Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja. Dorme com ele do lado, comigo é acordada a noite inteira. Não adianta mandar flores, nem te chamar de neném, se na hora da pegada as manhas cadê vem. Tá querendo um lovinejo, gosto de pingar no beijo, a pegada que destrói, original, vai, vai. Tá querendo um lovinejo, gosto de pingar no beijo, que te faz virar o zói, original, vem, vem. E tá querendo um lovinejo, o quê? Na pegada que destrói, vai. E tá querendo um lovinejo, gosto de pinga no beijo, que te faz virar o zói, original do cowboy. Vai! Que te faz virar o zói, original do cowboy. Obrigado, meu amor.